Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. No ar, Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora. Eita, eita! Salve, salve, queridos, queridas, querides! Eu sou Joyce da Inquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas, aqui mais uma vez no nosso terreiro de discussões e bulimentos com as minhas parceiras de núcleo. Dê um salve aí, meninas! Salve, salve, amores, amoras! Aqui é Suelen Ribeiro da Inquimpa. Bora! Salve, salve! Aqui é Patrícia Silva, é um prazer gigante estar mais um dia aqui com vocês. Com a gente também, a nossa espetacular acendedoras de sóis, Azenjeri, que é doutora em literaturas africanas, pós-doutora em filosofia africana, pesquisadora de África e afrodiáspora no que tange cultura, história, literatura, filosofia, teatro, artes e mulherismo africana. Na UFRJ, coordena um núcleo de estudos geracionais sobre raça, arte, religião e história do Laboratório de História das Experiências Religiosas e o núcleo da filosofia política africana do Laboratório Gerumar. Escreve crítica teatral e literária, publicados em sua coluna semanal no site Rio em Cena e na coluna quinzenal no blog Ponto G, além de integrar o premiado Segunda Black, o Grupo EMU e o Fórum de Performance Negra do Rio de Janeiro. Enquanto artista, trabalha a palavra como organismo vivo, tanto em seus poemas que integram as obras Rasgos, de 2017, quanto nas performances visuais que produz e nos seus textos dramatúrgicos e literários. Possui canal de divulgação e conhecimento afroperspectivados sobre África e afrodiáspora no YouTube, que é espetacular. Dê um seu salve aí, amada. Salve, salve, galera. Sou a Azenjeri e estou muito feliz de estar aqui novamente trocando com vocês. Ai, a felicidade é recíproca, amada. Nós vamos falar hoje sobre mulherismo africano. O que é mulherismo africano? Amada, eu acho que a gente pode começar, né? Enfim, aqui pro nosso, no nosso terreiro de discussões e bulimentos, né? Falando mesmo do que se trata o mulherismo africano, sobre que, qual perspectiva, o que vem a ser, o histórico, enfim, para que as pessoas que nunca ouviram falar, né, tomem conhecimento, busquem mais, se buline mais para ir buscar mais, enfim. Fica à vontade, amada, o terreiro é seu. Bom, o mulherismo africano, ele é uma perspectiva afrocêntrica de pensar as possibilidades de experiência como permanência e sobrevivência da população negra. Né? Ele está para uma luta antigenocida, antiepistemicida, uma luta pela plenitude mesmo dos povos negros em geral. E aí, localizando de forma mais específica, o mulherismo africano, ele vai surgir a partir da afrocentricidade, na década de 80. A sua primeira teorizadora, né, e quem vai trazer esse nome é Cleonora Woodson, que é quem vai dizer que há práticas genuinamente africanas, né, herdadas de África no processo de sequestro, né, e cárcere sem grades e mafa irreversível da população negra. Ou seja, entender que os nossos ancestrais chegaram aqui com o corpo, a palavra e o conjunto civilizatório, ético e estético. E foi com isso que a gente continuou até aqui hoje. Então, para o mulherismo africano, é interessante observar essa, a matéria aí, né, a tecnologia que está pulsando dessas, né, desses elementos herdados, né, que atravessam o navio e a gente herda aqui hoje enquanto sujeitos diaspóricos. Então, inicialmente, Cleonora Woodson vai fazer um recorte de pesquisa e vai partir da experiência das mulheres mães, né, enquanto aquelas portadoras da cultura do eto civilizatório negro, né, e transmissora desse eto civilizatório para seus filhos. Então ela vai partir desse recorte para pensar essas experiências, né? E aí tem um livro que na Dove, né, uma outra teorizadora do mesmo período, que ali na década de 80, que também vai estar pensando no mulherismo africano, ela vai publicar sua pesquisa acadêmica focada nas mulheres mães. E esse livro ele foi publicado recentemente aqui no Brasil pela editora Meduneter, se chama Duaf, Mães Africanas Portadoras da Cultura e Promotoras da Mudança Social, alguma coisa assim. E eu fiz o prefácio desse livro, né? Então a gente tem a primeira obra mulherista africana publicada em português aqui no Brasil, e eu tive a honra de fazer esse prefácio, né? Então é de alguma forma um reconhecimento também desse meu lugar enquanto uma teorizadora do mulherismo africano da nossa afrodiáspora. Então, como eu falei na outra participação aqui com vocês, o mulherismo africano vai ter uma série de pensadoras aqui no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo também, mas aqui eu gostaria de falar o nome delas, né, das principais, assim, que eu tenho também um certo contato, né, que eu acompanho o trabalho. Então a gente tem a Catiúcia Ribeiro, que divide o ciclo mulherista africana comigo lá no Rio, junto também com outras companheiras, como a Dandara Ziza e também Raíssa Imani, né, que a gente também, eu e Dandara, a gente tem um artigo chamado Entre Fumaças e Cinzas, o Estado de Maafa na Perspectiva do Mulherismo Africano e da Psicologia Africana. Então, esse artigo também é muito importante, porque a gente vai também usar a música da rapper Drica Barbosa, a música Herança, para pensar, né, esse Estado de Maafa e essa... E esses atravessamentos e como o mulherismo africano e a psicologia africana pode sim aparecer como uma via de humanidade negra, né? Então, além da gente do ciclo mulherista, tem a Anne Murassi, que tem um blog chamado Pensamentos Mulheristas, que é muito interessante. Tem esse texto, 18 princípios do mulherismo africano, que também é um texto importante. Você tem ainda a Oba Negralini, tem a Mamizane, tem a Jo Gomes, em Brasília. Tem a Cacá Portilho, com o Instituto Oju, também aqui do Rio. Enfim, são muitos nomes de mulheres que estão pensando em conjunto o mulherismo africano, né? Então, como eu falei na última participação, o mulherismo africano ele não se coloca dentro de uma perspectiva de colonização, né? Então, não há o nome do mulherismo africano, porque ter o grande nome é colocar uma perspectiva de dominação sobre a praxis, né? Então, é importante trazer esses outros nomes dessas companheiras justamente para deslocar de mim, né, qualquer possibilidade de encampar uma perspectiva única desta teoria, porque isso não é possível dentro da própria construção teórica do mulherismo africano, né? Então, se anteriormente, né, as afro-americanas vão partir da experiência das mulheres mães, a gente, no ciclo mulherista africana, vai partir da perspectiva da Maafa, que é o nome que se dá a esse fenômeno de holocausto e desgraça coletiva, infortúnio coletivo acometido pela população negra, né, continental e diaspórica nos últimos 500 anos. Então, esse fenômeno tem um nome que se chama Maafa, e pra gente aqui do Rio de Janeiro, que sofre um estado genocida, necropolítico e Estado de Maafa, para a gente é importante não pensar somente a experiência das mulheres mães, né, mas pensar a delas também, entender que o princípio de matrigestão, né, que inclusive quem traz muito é o Oyeronke, então esse princípio de matrigestão, de matripotência da comunidade, da gestão daqueles sós vivos da comunidade, ele, quando o Estado de Maafa, o sequestro dos nossos ancestrais, ele é acometido, né, ele acontece, esse princípio matrigestor ele passa a ter outros atores, né? Outros atores da comunidade, eles também se engajam. E aí é claro que as mulheres mães, né, em específico, mas as mulheres negras em geral, elas vão herdar essa matrigestão e vão ser, sim, grandes agentes de matrigestão e matripotência da comunidade negra no estado de escravidão e pós-escravidão no Brasil, mas a gente consegue ver também que essa perspectiva vai ganhar atores que não são necessariamente mulheres e não necessariamente mães, né? Então, quando a gente tem um Babalorixá homem matri gestão da potência do seu terreiro, né, dos seus iaôs, abiãs, né, guardando enquanto um zelador civilizatório africano na diáspora aqueles saberes, ele está exercendo, executando o princípio mulherista africana. E ele não é biologicamente uma mulher, ele, né, enfim. Então, não está para o gênero, né, o mulherismo africano não está para o gênero, ele está muito mais para a prática. Né, a prática genuína, a prática de herança africana, né, disso que a gente chama de espólio de Maafa, que é o quê? Que é o direito legítimo de a diáspora olhar para o continente e se nutrir de fôlegos de vida, né, e fazer desses fôlegos matéria fundante de permanência e humanidade aqui. Então, passa por aí. A minha perspectiva, o meu entendimento de análise e utilização do mulherismo africano. E também, Asa, é importante deixar claro, né, que eu escutei, né, eu assisti todos os vídeos, né, que você tem sobre mulherismo africano, tanto o que você tem com a Catiúcia, né, como também o que tem lá no seu canal, que é maravilhoso aquele vídeo, com a Malia praticando terror. Foi maravilhoso, eu amei assistir aquele vídeo, né, falando, aprofundando mais sobre o mulherismo africano, e é muito bacana, porque em todos os lugares que a gente escuta vocês falando sobre mulherismo africano, é muito claro que você deixou bem claro que não há uma competição, nenhuma disputa, né, sobre mulherismo africano e o feminismo negro, né? Porque eu acho maravilhoso porque você colocou aqui nessa questão do olhar colonial e coisa e tal, porque de fato, né, cara, é um projeto político desgrenhento desse pensamento ocidental de nos fazer, né, competir ou brigar ou nos maltratar uns aos outros, né, irmãos africanos, né, em diáspora. Então, eu acho espetacular, né, quando você sempre deixa muito claro de que não há uma disputa, né, entre o mulherismo africano e o feminismo negro, né, Asa. Eu acho isso espetacular. Só para pontuar isso, Joyce, é justamente uma compreensão de que a lucidez das agendas, né, o feminismo e o mulherismo estão para agendas diferentes. E aí é claro que há críticas ao feminismo ocidental mainstream, né, e ao feminismo negro, óbvio, mas essas críticas não são críticas disjuntivas, não são críticas destrutivas, muito menos, são críticas muito mais numa perspectiva de construção mesmo, né? E é essa ideia mesmo de não querer, não achar que o mulherismo africano vai dar conta da mudança do mundo, mas é entender que nós estamos em agendas diferentes. Então, a agenda feminista, mainstream e não mainstream, é uma agenda antipatriarcado. Então, ela quer derrubar o senhor do Ocidente. E a crítica que a gente faz do mulherismo africano em relação ao feminismo hegemônico é o que vai acontecer quando as feministas brancas derrubarem o senhor do Ocidente. Elas vão querer propor uma nova forma de existir ética, estética, moral ocidental, ou elas vão querer simplesmente sentar na mesa que o senhor do Ocidente vai deixar, né, o lugar vago? Então, essa é uma crítica que nós mulheristas fazemos, né, e explicamos por que não há sororidade entre a gente, porque a gente não sabe qual é o final dessa agenda, né, mainstream. E aí a gente também pergunta ao feminismo negro o quanto também essa agenda de dominação não o atravessa também, né? O quanto, ao levar a bandeira feminista às mulheres negras nas suas pluripossibilidades de existir, essa agenda não é uma agenda de dominação. E aí eu volto ao Oyeronke, né, uma filósofa nigeriana que tem um texto sobre o feminismo, né, o feminismo branco, e também ela aponta críticas ao feminismo negro justamente no que tange a esse olhar universalizador que o feminismo ele tem também enquanto agenda. Então, por exemplo, eu não sou feminista e não fui, mas isso eu não acho que desqualifica quem seja, né, porque o ponto principal é: pratica uma luta antipatriarcal conforme se propõe, né? Como é que se dá essa luta e tudo mais? Então, essa é uma agenda importante, né? E eu não sou nem um pouco ignorante ao ponto de negar isso. E o segundo ponto relacionado ao feminismo e ao mulherismo é que a agenda do mulherismo africano não é a derrubada do patriarcado. A agenda do mulherismo africano é a derrubada do Ocidente, como todo, né? Então, o modo capitalista, o senhor do Ocidente, o modo operante de ser Estado mundo, o paradigma disjuntivo, a desumanização e a escala de humanidade ocidental, tudo isso a gente quer que caia, né? Se não cair de forma física, que isso morra ética e esteticamente na população preta. Su, com você, amada. Demais. Eu quero aqui, assim, recomendar de forma muito negrita um texto da Asa, assim, para quem tá isso, né, tomando o primeiro gole da garrafada de mulherismo africana. Tem um texto da Asa Ingeri que tá no Alma Preta. Então, se vocês colocarem no Google Alma Preta, Asa Ingeri ou Alma Preta, vamos falar sobre mulherismo africana, que é o nome desse artigo, como diz Joyce, espetacular. É muito bacana porque já vai trazer, né, esses nomes todos que a Asa está citando aqui para a gente, dessas mulheres, um pouco desse histórico e aspectos, né? Então é muito, muito bom, recomendo demais, assim, para quem quer começar, né, a bulinar sobre. E aí vou chegar aqui numa parte, Asa, que é do homem negro, né, que está falando. Inclusive, nesse texto também fala um pouco. Que, assim, eu acho uma fala maravilhosa, que eu já vi também nesse texto e nas lives, que, assim, né, o mulherismo africana quer acabar com o senhor do Ocidente, né? Então, não quer se constituir a partir desse senhor do Ocidente patriarcal. Quer um outro caminho, né? Esse caminho, inclusive, ao sul, que traz também esse suleamento. E aí tem a questão do homem negro. E até um trecho aqui do texto: o mulherismo africana não concebe o homem negro como inimigo, mas compreende que, por estarem desenraizados e descentralizados de sua própria agência, reproduzem o violento modus operandi patriarcal como forma branco, como forma de enquadramento ontológico. Asa, comenta pra gente, por favor, essa questão do homem negro, né, nessa prática de mulherismo africana, que eu acho maravilhoso também como você traz essa prática, né? A questão do homem negro, né, para essa prática mulherista. Bom, como você mesma falou, né, a gente não vê o homem negro como um inimigo, mas não significa de maneira geral que a gente passe pano para eles, né? Mas a gente entende que há aí um descarrilamento ontológico. E antes de, até mesmo de pensar dentro de uma perspectiva, né, do quanto o homem negro violenta as mulheres negras, que é a perspectiva que parte o feminismo, né, o feminismo não parte de uma agenda, de um olhar que parte dessa do homem negro, ele parte do olhar da mulher violentada por esse homem negro. Então, antes de fazer esse olhar, que é um olhar válido e necessário, porque o feminicídio está aí, né, os dados estão aí, a gente não pode ignorar isso, mas antes de fazer essa análise, a gente olha para a humanidade desse homem, né, e por conta mesmo da escala de humanidade ocidental, né, que faz com que o patriarcado seja também imposto a esses homens, né, dentro do modo de dominação de corpos. Então, quando esse homem ele se descarrila, né, e passa a viver um patriarcado, né, ele se imbui mesmo da agência do senhor do Ocidente, ele acha que ele é um senhor do Ocidente, não percebe que, na verdade, o fato dele ser uma pessoa preta já o coloca muito abaixo na humanidade, né, na escala de humanidade ocidental. Ou seja, ele começa a sofrer, esse homem negro começa a sofrer um mal psíquico, né? E ele é como se fosse, para mim, é um duplo de violência, na verdade, né? Primeiro, uma violência subjetiva ontológica, porque ele acha que ele é algo que ele não é, né? Então, ele acha que ele pode... que ele pode fazer as múltiplas violências de dominação que o Ocidente faz na outra idade, né? E a mulher, ela por si só já é a outra idade, então ele acha que ele pode fazer essas violências, só que ele não percebe que ele não tem as benesses, né, do patriarcado. Então ele violenta essas mulheres e comete, na verdade, a primeira violência contra si, que é a violência subjetiva, que é a falta de espelho, né? É como se ele fizesse o redondo, quisesse que o redondo coubesse no quadrado, né? Então esse é um ponto. E o segundo ponto é a violência que ele vai fazer, né, de violências múltiplas, psicológica, abandono parental, tudo isso, e as violências que ele vai sofrer, na verdade, as consequências na idade mais madura, que é quando esse homem, né, ele acreditando nisso, né, ele acaba, tem o seu fim da vida extremamente solitário e abandonado, porque na verdade ele fez com que as pessoas o abandonassem por conta dessa sua performance mal diagramada de Senhor do Ocidente. Então é uma, o mulherismo africano entende que os homens negros, eles precisam refletir sobre isso, né? Então entenda, a gente não está falando que é assim ponto, a gente está falando para eles que tem esse negócio aí que eles precisam dar uma olhada e pensar o que está acontecendo, sabe, nesse duplo de violência. E aí, também, a gente gosta muito de falar sobre essa questão do abandono parental e tudo mais, mas a gente sempre reforça que há muito mais, proporcionalmente, homens negros que assumem a sua paternidade do que os que não assumem, né? Então, quando a gente vai para os dados, né, a gente sabe que 5 milhões de brasileiros não tem o nome paterno na certidão. E aí, sem a demarcação de raça, mas a gente pode aí deduzir algumas coisas, né? Mas, de forma geral, 5 milhões de brasileiros não tem o nome paterno na certidão de nascimento. Entretanto, a população brasileira é de 210 bilhões, né? Então, sem querer diminuir o número, mas apontando que sim, a experiência da paternidade, ela é proporcionalmente assumida pelos homens, né? E aí a gente pode depois discutir qual é a qualidade, né, dessa, da forma como esses homens assumem. Então é só mesmo para demarcar. E aí a minha perspectiva mulherista para olhar os homens negros é uma perspectiva de convite a eles repensarem a sua perspectiva de humanidade e entenderem que viver nessa escala de violência múltipla, né, primeiramente a violência ontológica e a violência para os outros, faz com que eles cavem, né, um lugar de muita solidão ontológica no final da vida. Então esse homem está com cirrose, doente, né, principalmente aqueles que acreditam que o fato de serem bonitos, né, pegadores e tudo mais, garante a humanidade deles. Isso é uma fuga, né? É, e deixar-se hipersexualizar é uma forma de tentar se enquadrar na escala de humanidade ocidental. Então também tem que se perguntar isso, né? Enfim, caminha por aí, né? Mas não apenas. E aí, se sentindo bulinado? Se sentindo bulinada? Se sentindo bulinades? Então daqui a pouco a gente volta, feras. Majele maso, dunyegele majele maso ye, ngojele majele maso, dunyegele majele maso, gele majele maso, dunyegele majele maso ye za, ngojele majele maso, dunyegele majele maso, benita zelele dunyaro, benita wadile dunyaro, fayele majele maso. Ele é uma sonerinha. Suba! Ah, codinha tinha na. Ah, codinha tinha na. Codinha tinha na, dunha matinha. Codinha tinha na. Codinha tinha na, dunha matinha. Codinha tinha na. Ah, codinha tinha na. What do you got in your mouth? Acabamos de ouvir Ielemassô, interpretado por Fanta Konaté, bailarina, cantora, compositora da Guiné-Conakry, filha do mestre Djembe Fola Famadou Konaté, completa 15 anos de carreira internacional e residência no Brasil. É fundadora do Instituto África Viva. Sua família é uma das mais representativas da arte tradicional malinké da região do Amaná, nas savanas da Guiné, onde surgiram o tambor djembe e a música dos djeles, griots. E sua formação artística fez-se em sua família, comunidade e balés da capital. Gente, maravilhoso o trabalho da Fanta Konaté. Fanta Konaté, se eu fosse vocês, eu não perderia a oportunidade de conhecer o trabalho dessa mulher espetacular. Diáspora. Olá, eu sou a Simeia, moradora do Ipiranga, educadora, e também sou fã e adoro ouvir Diáspora, a cor da nossa cultura e encontros e redes. É isso, um beijo, até! No bloco anterior, Asa conversando aqui com a gente, né, sobre a questão dos homens, né, no mulherismo africano. E agora, já passando para as considerações finais, eu vou passar para a Paty. É com você, Paty. Gente, quantas coisas! Só agradeço por esse encontro maravilhoso com essas mulheres espetaculares que estão aqui hoje. Asa, agradeço imensamente pela sua generosidade, pela sua sabedoria de trazer tantas questões, tantas provocações para o nosso modo de ser e estar no mundo. E aí queria fazer uma pergunta, assim, dentro da sua trajetória e experiência, do como você vê essas reverberações quando a pessoa começa a vivenciar e entender na prática o mulherismo africano, né? Eu digo isso porque para mim também é novo, é algo que eu estou entendendo e pesquisando agora, mas de início, o meu primeiro sentimento ao entender e pesquisar um pouco mais é o de pertencimento, é o de se sentir parte de um modo, de uma das possibilidades de ver e se relacionar com o mundo, né? Então eu queria saber um pouquinho das suas considerações, do seu pensamento, da importância de nós, mulheres, homens negros, estarmos em contato com referências que dialogam mais com a nossa história e com o nosso modo de se relacionar com a vida mesmo. Obrigada. Asa maravilhosa. Bom, eu sempre falo, assim, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo muito sobre a questão, sobre a maneira, na verdade, como a gente se relaciona com as teorias. A forma que o Ocidente constrói esse nosso relacionamento com as teorias, e acho que é bastante complicada a forma como isso é construído. E por que que eu estou falando isso, assim? É que não é para a gente encampar o mulherismo africano enquanto uma teoria que vai responder os dilemas da sua vida, né? Então, a escola, né? A educação ensina isso, assim, agora eu sou marxista, agora eu sou feminista, agora eu sou qualquer ista, né? Ou afrocêntrico também, agora eu sou afrocêntrico. E, de repente, essa pessoa nega tudo que não tem relação a essas premissas, assim, que essa pessoa, na verdade, adotou para si. Então, eu acho isso muito complicado, porque cai naquele dilema, mais uma vez, do Edgar Morin, da inteligência cega. Então, eu sempre digo, assim, que para as pessoas se nutrirem do mulherismo africano também, mas não apenas, né? E que faça disso matéria nutritiva para outras possibilidades do seu ser estar no mundo, né? Então, eu acho muito mais que passa por essa perspectiva de uma liberdade da inteligência, né? Na verdade, o mulherismo africano, não só o mulherismo africano, mas as coisas que eu me proponho a fazer nesse mundo, assim, essa minha passagem, né, por essa existência, ela se relaciona diretamente com o incentivo ao exercício da musculatura da inteligência das pessoas, assim. Então, eu não proponho uma imposição do meu pensamento. Na verdade, eu proponho um convite a todos, a todas, a todos, independente, inclusive, da sua raça, para repensar outros modos operantes de existir de forma mais plena nesse mundo, assim, né? E aí também respeitando aqueles que são contemplados pela agência ocidental e que têm a sua humanidade plena nessa agência, assim. A gente discorda e tal, mas há um respeito a essa liberdade. E aí eu quero terminar com Malcolm, né? Que fala que se uma pessoa está com muita sede e você der um copo de água suja, essa pessoa pode, né, vai beber essa água, né? Mas que se você der um copo de água suja e um copo de água limpa, essa pessoa tem a possibilidade de escolher, né, esse copo. E eu gostaria de complementar essa frase e dizer que faz parte do respeito à humanidade e à liberdade do outro aceitar que esse outro escolha o copo de água suja, né? Isso, e aí é entender que com a liberdade vem a responsabilidade também. Mas eu respeito a liberdade do livre pensar do outro para que também a minha liberdade e o meu livre pensar seja respeitada. Então, acho que caminha muito mais por essa seara, por exemplo. Nossa, hein? Que fala espetacular! Nossa, amada Azindjeli, gratidão profunda pela sua generosidade, pelo seu compartilhamento, pela sua partilha. Gratidão profunda por você acender, né, nesse exato momento, vem acendendo muito o nosso sol, né, o nosso sol aqui da Inquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Gratidão profunda por essas falas espetaculares sobre mulherismo africana, sobre o programa anterior na qual a gente fez também, sobre pan-africanismo. Gente, apaixonada. E é isso, gente. Por hoje é só. Amores e amoras, Hotep. Eu que agradeço. Agradeço a confiança nas minhas palavras. Eu espero que eu possa ter trazido momentos de reflexão, de movimentação, e que saiam todo mundo mais potentes, né? Dessa discussão. E se vocês gostaram do meu trabalho, Me sigam nas redes, né? Eu tenho um canal no YouTube, canal Azinjeri, A-Z-A-N-J-E-R-I. Vou repetir, A-Z-A-N-J-E-R-I, que está lá no YouTube e é um canal de compartilhamento de conhecimento a partir de afroperspectivas. É, tem muita aula lá, tem muito vídeo bacana mesmo, que pensado pra, como um caminho, uma ferramenta para a nossa reumanização a partir da transmissão de conhecimento. Também tem o meu Instagram Azinjeri, _, e o Twitter Injeri, Njeri, Asa, A-Z-A, Injeri Asa. E tenho artigos, tenho o curso África e Diáspora, Caminhos Universais, que estão com as inscrições abertas. É só procurar nas minhas redes ou ir direto ao diaspora.black. Lá no Google que você encontra o meu curso, junto com outros mais, outros cursos interessantes também. Então, é isso, né? Mais uma vez, compreendendo que o conhecimento, ele se estabelece na partilha. E deixar um grande abraço, respeitoso e afetivo a todos que nos ouviram aqui. E até a próxima. Gratidão profunda, Asa, por essa jornada desses dois programas incríveis. Pela confiança, né, de você estar aqui com a gente no terreiro da Inquimpa, pelas suas palavras que com certeza acenderam muitos sóis. Grande beijo. Asa, companheiras de núcleo, agradeço imensamente esse encontro que nos alimentou e que nos moveu tanto. Deixo meu grande beijo para todo mundo que está ouvindo o programa também. Você ouviu Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade, infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas.